Se lembra aqueles tempos, os tempos de criança, sem arma, sem droga, apenas curtição no campão jogando bola. Era tudo muito azul, lindo sol brilhava em nós, caminhava pela luz, de lembrar até me dói. A gente tinha sonhos, forças pra vencer, jamais pensei que um dia só esperança ia morrer. Cadê o sonho de crescer, se formar, ser alguém, abastecer a nossa casa, sem roubar ninguém? Era tudo muito lindo, o inimigo abriu a tampa e você jogou no lixo. Cadê aquele amor, o carinho pelo pai? Não consegue se enxergar, nem sequer tem mais a paz. O tempo foi passando, a malícia foi chegando, suas falsas amizades te levou pro engano. O seu quarto tá vazio, nosso pai sente sua falta, daquela criança que corria pela casa, longe da desgraça, de toda a maldição que levou sua inocência a viver nessa prisão. Eu creio que um dia logo você vai voltar, eu fico aqui com ela esperando você chegar. Novo sol dos espinhos, ter meu filho nos meus braços e não no laço do inimigo. Eu desço a madrugada de joelho enquanto eu choro, clamo a Jesus Cristo com temor assim que eu oro. Peço por justiça pra trazer ele de volta, com cheiro suave, nem de álcool e nem de droga. Pois nesse chão gelado minhas lágrimas que caem, lembrança não se apaga, no meu peito dói demais. Senhor, livra meu filho da mão dos assassinos, da grade da prisão que te prende como bicho. Me sinto às vezes fraca, minha alma se abala, solidão logo vem, traz também muitas mágoas. A crise me ataca e 3:30 é madrugada. Ó meu Senhor, alivia minha alma. Minha mãe desacordada por causa do seu filho que não volta mais pra casa. Que não volta mais pra casa. O novo sol pra mim. Ver minha mãe ali no chão pedindo o seu fim. Saí do hospital, fui atrás do meu irmão, deixei meu pai na sala da observação. Pensamento a milhão, mó tensão na direção, pelos bairros de São Paulo onde impera a podridão. Meu telefone toca, o calafrio vem na alma, escuta a voz da minha mãe dizendo que tá em alta. Voltei pro hospital com um sorriso estampado em saber que a minha mãe vai pra casa do meu lado. Sintonizei na rádio louvores, ali passava, nossas almas se alegrava quando vinha sobre nós aquelas palavras. Quando olhei pra minha mãe, vi sua face transformada, vi meu pai também sorrindo sem motivo ali por nada. Algo nos impactou, nos trazendo a certeza, convidando as nossas vidas para ir até a igreja. Conversava com a minha mãe, muito pensativo, nós pedíamos a Deus, mas não tinha compromisso. Vamos para o templo, com fé no coração, ficamos até o momento da apelação. O pastor ali clamava pra aceitar a Jesus Cristo, olhando pro altar, prostrado tava seu filho. É, olhando pro altar, prostrado tava seu filho. Novo sol vai voltar a brilhar, meu jovem, vem aqui pertinho, vem aqui pertinho. Vem aqui. E aí, meu jovem, você quer aceitar Jesus? Você quer aceitar Jesus, meu filho? Então fala comigo, Senhor Jesus. Nessa noite, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. É assim, irmão, é assim que Deus faz. Deus tira do crime, da droga, do crime.